tarde, caros ouvintes, Rádio Com 104.5 FM, entrando no ar a partir de agora o programa Nós Outros, Antropofonias e Charlas, programa esse que é semanalmente idealizado e realizado pelos alunos e professores do curso de graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje a gente segue com as discussões, né? Segue com as temáticas diversas aqui, recebendo um número bom de participantes aqui do projeto. A Margot aqui comigo, responsável pela trilha sonora de hoje, o Gerson Machado, Águia do Carvalho aqui, já parceiro de vários programas, e a Angélica Mortágua, participando hoje da nossa conversa aqui. Querido colega do curso também, já no último período do curso de antropologia. Assim espero. Eli Golandi, né? Cara aí que tá... Obrigado pelo querido. Então a temática de hoje é costurando antropologia e moda, com o nosso colega Eli Golandi. Então, acho que como um programa de antropologia, né? A gente sempre preza pela... essa apresentação e, né, a trajetória desse convidado, né? Como é que começou a minha relação com moda? Com a moda, e como se conectam os pontos aqui, antropologia e moda? Não é uma coisa planejada, né? Na vida de ninguém aqui, talvez. A antropologia, ela cai na nossa vida, né? É verdade. Ninguém então, escolhe ser antropólogo. Vamos falar, eu vou começar por uma frase do Paulo Borges, tá, né? Que o Anderson, inclusive, relevou bastante. Que em moda, o que menos importa é a roupa. Então a gente vai falar de coisas... Eu, inclusive, escrevi um artigo, estou escrevendo um artigo com um dos professores, onde eu não quero utilizar nem a palavra roupa e nem sinônimos dessa palavra, porque é algo muito mais amplo. E a antropologia tem como característica, penso eu, trabalhar com as entrelinhas, né? Sem menosprezar os outros, eu já usei uma palavra forte. Mas assim, né, a história, a geografia... A sociologia trabalha com questões que estão nas linhas, penso eu. E a antropologia trabalha com as entrelinhas. Saberão por quê no próximo bloco, mas continuemos nesse bloco agora. Uhum. A minha relação com moda pode parecer para alguns que tem a ver com a minha mãe, que costurava quando solteira, vamos dizer assim. Ela faz parte de um certo clichê, que são mulheres afrodescendentes que trabalhavam como costureiras na sua vida solteira. E quando casam, ascendem socialmente e se distanciam desse tipo de atividade. Ela foi bastante precoce, com 13 anos, ela fez um curso no Senac de costura e tirou o primeiro lugar nesse curso, com pessoas de 30, de 20 e tantos, ganhou uma tesoura como prêmio, e essa tesoura eu trago até hoje comigo. A minha mãe já é falecida. Quando eu nasço, ela já é professora, né? Já não exerce mais essa atividade. Porém, e justamente por isso, penso eu, que eu tive acesso a uma máquina de costura. Porque se ela fosse uma profissional da costura, ela não deixaria eu chegar perto da máquina, né? Então, já que era uma coisa que ela não utilizava mais tanto, utilizava uma vez por ano, para fazer roupas para nós, muitas vezes, eu podia utilizar aquilo como um brinquedo meu. Então, te criei uma intimidade com aquela máquina. Com 8 anos, eu fiz um calção. Não sei se era um calção bem feito, mas... Aquela coisa de mãe, né? Querendo agradar o filho, ela falou que estava ótimo. Tive uma formação em artes visuais, vamos dizer assim, principalmente em artes visuais. Me tornei um artista plástico nos anos 90. Fui morar em São Paulo. Morei lá durante 12 anos. Em 1999, fui morar em São Paulo. Lá eu conheci uma menina chamada Tereza. Assim como Jorge bem, né? Conheci uma menina chamada Tereza, tivemos uma relação interessantíssima, somos amigos até hoje. A família dela tinha uma loja, chamava Standard, na verdade era uma rede de lojas que tinha fechado, e tinha muito material, muita roupa estocada. Nisso eu comecei a trabalhar com brechó, vendendo as roupas da Standard, que era a marca dela, e trabalhando com comércio de roupas de segunda mão. Que depois, quando ganhou um status, chamou de second hand. Aí eu abri um brechó na Rua Augusta, em São Paulo, onde eu era uma época da moda da customização. Eu acho que isso era início dos anos 2000, né? Aquelas revistas de moda, Vogue, Elle. Depois de uns 5 anos, assim, nesse início de década, o que está em alta? Customização. Depois de 5 anos eu li. O que está em baixa? Customização. Eu digo, como assim? Eu estou fazendo customização. Mas a coisa de customizar roupas... Uma vez, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, me pediu para fazer uma adaptação. E eu fiz sem perceber que isso seria o meu futuro nesse sentido. Mas por que eu faço esse link do brechó com customização e com deficiência? A gente está aqui para falar de moda inclusiva. Sim. Que a princípio é a moda para pessoas com deficiência. E o fato de eu ter um brechó quer dizer que eu tinha muita roupa de baixo custo para mim. Roupas até muito caras, mas de baixo custo para mim. Então, para eu adaptar um terno, para eu cortar uma calça, para eu pegar um terno de grife italiana e picotar, era barato, custava R$5. Então, eu podia errar, né? Se eu tivesse, não, vou ser um estilista de moda inclusiva, comprar tecido, fazer, eu não poderia experimentar da forma com que o brechó me proporcionou. Eu tinha 50 calças para cortar, adaptar para uma pessoa, não deu certo, pega uma outra. Não sei se me faço entender. A matéria-prima era bastante abundante. Aí fico 12 anos em São Paulo, trabalho com artes visuais, trabalho como, muito mais como comerciante de roupa do que como estilista, do que como designer de moda, que é algo que umas pessoas do meio acadêmico do designer não gostariam que eu usasse, que eu sou um designer de moda, mas eu sou, infelizmente, para eles. Aí o que acontece? Eu venho para Pelotas, antes da minha mãe falecer, nem sabia que ela faleceria, mas foi muito legal esse contato que eu tive aqui. Eu vinha para ficar um pouco tempo, até abrir um brechó aqui, ia voltar para São Paulo. Acabei ficando em Pelotas. A partir de uma amiga que acabou, que eu ia passar o brechó para ela, não aconteceu. Eu acabei no Moda Pelotas, que é um evento de moda aqui em Pelotas, capitaneado pelo André Guerra, que é um evento de alto nível, assim. Se você vê as imagens que eles produzem, é uma imagem entre muitas aspas de desfiles de primeiro mundo. Por quê? Porque a gente sabe que não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro mundo hoje em dia. E na moda, inclusive, isso também acontece. Existem pessoas cadeirantes de primeiro mundo com sua cadeira de fibra de carbono, e existem cadeirantes de terceiro mundo com sua cadeira doada pela instituição pública, e os dois estão no mesmo desfile. E na moda, o lugar principal, eu digo isso porque as fotos, o que me interessava quando eu entrei para esses desfiles eram as fotos. As fotos dos modelos com suas roupas, para que eu tivesse um bom portfólio. Eu vinha das artes visuais. A moda me ensinou, entre outras coisas, nesse momento, que você pode dar o seu recado, você não precisa de uma exposição que dure 3 meses, onde vai uma pessoa por dia na galeria de arte assisti-la, porque isso acontece. A moda, os desfiles têm em torno de 1 minuto e meio, no máximo. O que importa são as fotos, são as imagens. É a reprodução daquilo, bem como acontece no nosso tempo, mas isso aí já é uma coisa que a moda nem percebia, que já fazia isso há muito tempo. O lugar principal do desfile é dos fotógrafos, é a frente do desfile. Aquele monte de fotógrafos, vocês estão ligados? O holofote ali. É uma espécie de arquibancada com dezenas de fotógrafos de frente para o desfile. E quem assiste mesmo está na lateral. A melhor visão não é a real, é a virtual. Então, por que eu entrei no Moda Pelotas? Eu estudava moda numa faculdade a qual eu não me adaptei. E era o ápice do polo naval aqui. Eu pensei, vou trabalhar com mobilidade. Eu já tinha feito um estágio numa fábrica que se chama Vicunha, uma fábrica de tecido, que tinha desenvolvido um tecido chamado Emana, que são aqueles tecidos tecnológicos. Que você faz a circulação de sangue ser melhorada. Alguns deles você pode ter dispositivos que vão pegar seu batimento cardíaco, que agora, né, com as gadgets, assim que chama? As coisas estão mais fáceis. Né? Mas naquele momento era algo muito novo. Pensei assim, bom, macacões para o polo naval, que existe um déficit nesse sentido. Mobilidade para o polo naval. Essas roupas, elas precisam do contato com o seu corpo. Elas precisam estar junto ao corpo, como é o corte skinny, o corte justo. Que era o corte que estava nesse momento, que é os ternos Armani, aqueles bem justos. Inclusive, agora nas eleições, é o terno que o Eduardo Leite usava, mas nos últimos debates, o Sartori também ajustou seus ternos para parecer mais novo, mais moderno. Você pode perceber. E não só eles, mas como vários. Estou falando de antropologia da moda, porque antropologia é tudo ao mesmo tempo agora, tá certo? Né? Sim. A gente tem uma vitrine na Galeria Central, sim, sim, sobre antropologia, que tem desde embalagem de produtos que fala de antropologia TCC, antropologia do produto, né, da Menashe, até arqueologia com os seus... aqueles montes que tem no meio do Pampa, que às vezes são enterramentos, os cerritos. E aí o menino da galeria falou assim, ali ninguém está entendendo nada, porque eu não tinha colocado ainda os cartazes. Então, antropologia é isso, é tudo ao mesmo tempo agora. Bom, voltando. Quando tiver 2 minutos para acabar o bloco, tu me avisa? Aí... comecei a trabalhar com mobilidade no vestuário. Por quê? Porque eu precisava que os macacões fossem justos junto ao corpo, para que pudessem ter essa relação do tecido tecnológico com a pessoa. E assim, desenvolvi, fiz um dos desfiles no Moda Pelotas. Uma das professoras me falou assim, ah, Eli, que erro que tu cometeu, os macacões precisam ser largos para ter mobilidade. Eu já tava trabalhando na própria modelagem da peça, uma mobilidade não precisava mais de serem buenas, como diria a Florariza, buenas. O Polo Naval faliu. Eu fiquei com uma tecnologia que eu tinha trabalhado muito tempo, de mobilidade no vestuário. Um dia estou na faculdade que eu renego, que eu falo mal, etc, etc, mas foi lá que eu ouvi a primeira vez esse cartaz. Existia um concurso de moda inclusiva. Eu recebi no relatório de projeto. Entendeu? isso não é nas entrelinhas, como é a antropologia. Aí eu pensei assim, puxa, moda para pessoas cadeirantes ou para pessoas com deficiência, mas eu no meu preconceito pensei em cadeirantes, pensei naquela coisa mais clichê, né? Como a gente diz assim, velcro e braille para cegos, né? Tá resolvido todo o problema dos deficientes. Aí pensei assim, numas fotos que eu via antigamente dos cadeirantes, por exemplo, num aniversário ou numa formatura onde as pessoas têm aquela coisa de botar um terno, pelo menos antigamente era assim, terno e gravata. Você vê os caras estão com... E a moda, futilmente falando, mas é onde... Estamos todos na moda aqui. Era o terno skinny. Mas por causa da mobilidade, o cara estava com um terno 4 vezes maior do seu tamanho, porque ele precisava. Estavam todos muito bem arrumados, mas o cadeirante estava lá com sua roupa de um personagem que eu até citava, mas não vou dizer agora, o Didi. De Dia dos Trapalhões, usavam um terno sempre 4 vezes maior. Pensei, aí que eu vou chegar, aí que eu vou fazer. Até postei quando eu fiz esse terno no Face, uma menina falou assim, nossa, que futilidade, que ridículo, o cara tá querendo trabalhar com essa relação. Mas o quanto consumo, nós vamos chegar lá, o quanto consumo... É que é fácil pra nós, brother, que a gente pode comprar um tênis Nike, um All Star de botinha e colocar sem problemas, né? Que algumas pessoas podem se maquiar sem problemas. Algumas pessoas desfilam nos desfiles de moda inclusiva pela maquiagem que tem. Eu posso adiantar coisas? E aí uns meninos do Lepaz, que estão me ajudando no meu TCC, a gente ficou nessa dúvida de por que é tão importante a maquiagem, né, essa valorização. A resposta que eu tive não é uma resposta consumada, mas isso serve para pessoas negras, serve quanto, né, quanto mais negros, quanto mais preto, mais essa resolução se consuma. Mas, por exemplo, você pega uma pessoa sem papas na língua, pega uma pessoa anã, tá? Eu já me relacionei com pessoas anãs, falei na antropologia que eu tive uma namorada anã, eu me relacionei com uma pessoa anã, para aquela pessoa foi uma coisa excêntrica. O Eli gosta de pessoas excêntricas, exóticas. Quando ela chega num determinado lugar, numa determinada festa, maquiada e arrumada, algumas pessoas pensarão, coitada, se enfeitou toda porque acha que alguém vai dar bola e vai ficar com ela, tá entendendo? Então é disso que eu tô falando. Voltando ao terno e ao star, foi justamente o que eu fiz no primeiro desfile. Eu coloquei um terno justo no modelo lá de São Paulo, um all star, que eu fiz questão de que fosse um all star muito usado, um all star usado por mim, porque ele não caminhava, e aquele all-star usado seria uma relação com os espectadores, com o júri, que muitos deles não são deficientes. Porque além da memória, que ele não é um cadeirante que não nasceu cadeirante, a deficiência, ela é um potencial que pode atingir a todos nós. É diferente da negritude, diferente da relação com o feminismo. Que você pode mudar de sexo, mas pelo que eu conheço, é opcional. Não é opcional porque, né, a homossexualidade não é opcional. Né? Senão ninguém teria essa opção de sofrer preconceito. Ela vem de dentro para fora. Mas esse menino, ele tinha sido garante a partir de um assalto. Até eu falei disso na entrevista. Disseram, não, é a Prefeitura de São Paulo, não vamos falar de violência, etc. Mas ele ficou cadeirante a partir de um assalto. E eu coloquei ele com All Star, porque é um tênis de botinha que ele tinha dificuldade em colocar. A gente abriu o All Star atrás, botou um velcro, um fecho para ele colocar. E um terno muito justo, onde ele tinha mobilidade para usar sua cadeira, que não era uma cadeira elétrica, automática, uma cadeira motorizada, com esse terno no justo. E aí eu fiz essa mudança da me foge a palavra, mas assim, do polo naval para a moda inclusiva. Eu não tenho piedade dos deficientes, eu vejo neles um potencial consumidor, e entrei nessa, embora eu tenha entrado muito de cabeça mesmo, por acaso. Não fiz isso para ajudar ninguém. Né? Eu que estou sendo ajudado. Eu que fui ajudado, na verdade. É isso, por enquanto. A mesa aí quer... Tem uma questão que eu queria, se possível, me responder. Eu não sei se é o termo certo dessas invenções ser chamada de protótipo. Mas se esse é o termo certo, e depois quero que tu me corrija, se possível, quando que ela deixa de ser... Ela se torna... ganha visibilidade em uso, ou ela é criada para um determinado desfile e ela não e quanto tempo ela leva, ou se ela chega realmente ao usuário final, que é o deficiente, né? Ou simplesmente tu faz aquele produto, cria aquele produto, usa naquele período e depois, como é que funciona esse mercado assim? Porque a gente tem no Brasil 23,9% de pessoas que se declaram deficientes. Ou seja, isso dá 45,6 milhões de brasileiros. Quase 46 milhões, né? Isso aí todos nós entramos no Google, galera. Isso. Ver isso. Então, ninguém sabia. Então eu queria que tu me dissesse que... Como é que funciona essa questão? Porque a gente pode olhar assim, ó, também. A moda blue size, eu acho que ela tem mais visibilidade do que a moda inclusiva. Né? Eu ainda não me recordo de já ter passado por uma loja que tem artigos, vestes, exclusiva para deficientes. Não é nem lembrar, não existe. Uhum. Eu tentei fazer o brechó um tempo, agora estou fechando o brechó porque estou virando antropólogo. Né? Então, mas não existe uma loja física. Uhum. E depois, a gente, se der tempo, a gente vai falar de redes sociais... de internet, e isso dá uma possibilidade ímpar para as pessoas com deficiência. Então, não sei nem se a loja física é uma caretice de quem já está no mundo há muito tempo, ou se ela é realmente necessária, mas não existe nesse momento. Tá? Existem algumas grifes, e todas elas vêm desses concursos de moda inclusiva. Eu vou te responder com um exemplo, como diria um político de direita. Ótima pergunta. Um carro, a Ford lançou um carro agora... Essa semana tem uma propaganda, tem milhões de views, não sei se vocês viram, que o tapete do carro se transforma numa rampa para cadeirante. Uhum. Então, isso é um papel de antropólogo. O antropólogo, uma coisa assim bem... Me foge a palavra. Mas assim, o botão de xerox do copiar foi criado por um antropólogo. Antropólogo. Uhum. Aquele espelho, quando tínhamos ainda uma sociedade onde os homens dirigiam... O espelho do carona no para-sol é uma invenção de antropólogo, a partir da observação. Então, tem um dedo de antropólogo também na Ford. Se você perceber, ontem, eu vou falar de coisas bem atuais. Ontem eu vi um programa na TV, TV fechada, para depois falar de hoje de TV aberta, de... um sistema para pessoas que têm imobilidade nos membros inferiores voltam a caminhar a partir de uma inserção de algo como um chip na espinha conectado a dois também espécies de chip nos pés. Tá? Então, a moda inclusiva para cadeirante vai acabar porque a tecnologia vai fazer as pessoas andarem. Obviamente, vocês sabem que tem transplante de córnea, etc. Mas existe uma outra relação, a relação financeira, a relação social. Né? Permite o acesso, né? essa tecnologia, esse mercado, né? O Guilherme, lá do Lepaz, que me dá uma baita força nessas questões, me falou da Débora Diniz, uma colocação que ela diz, que a deficiência, ela pode estar extensa a todos nós, depende do momento em que nós nos encontramos. Se eu tiver com duas sacolas na mão e precisar pegar minha chave, ou uma sacola na mão e precisar pegar minha chave na porta de casa, no bolso da calça jeans, invertido ao braço que está livre, eu não vou conseguir. Existe uma roupa para pessoas que não têm um braço, que tem um bolso invertido, que te permite fazer isso. Isso vai servir para essa pessoa com sacola. Então, você ter acesso é muito diferente da gente discutir na academia, da gente discutir nos desfiles, da gente discutir dentro do Ministério da Inclusão. Isso é um alívio para quem não tem inclusão. Isso é um alívio para nós que enxergamos, entendeu? Porque começa com a gente. Mas a gente ainda está nesse ponto, é tudo muito novo. É depois da plus size, a plus size vem antes. Por quê? Porque a obesidade, ela pertence aos brancos, aos ricos, a todo mundo. Como é a deficiência? Mas existe uma tendência às camadas mais altas adquirirem esse tipo de estereótipo, é sério. Né? Como fala o Inês Lisboa, os carecas da Jamaica, é o cara, é o calvo, gordinho, branco, é o burguês. Para alguns é sério. Né? Aquela ausência de exercício, estou falando de uma coisa do passado que se torna no presente. Um contraponto. Diz aí, fala aí. Não, não, eu brinquei com um colega que é um contraponto, tá. Que ele é o calvo e tá acima do peso, nota-se. Aí vai dizer uma outra colega minha, Cláudia Goulart, vai dizer assim, o que é acima do peso? O que é normalidade? Né? A gente entra numa série de discussões. Né? Claro, e outras pessoas vão dizer assim, você tá falando isso porque você é negro, tá querendo se botar nele. Se vitimar. É como eu falei lá na hierarquia do deficiência, o que não tem os braços vai ficar aliviado de não ser cego. Sim. Né? Então essas questões são questões para ser trazidas aqui mesmo. Eu acho interessante até a partir da pauta que teve, né, sem nada... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, talvez não. Eu entendi, espero que os ouvintes tenham entendido, né, mas segue aí teu raciocínio. Não, meu raciocínio acabou aqui, poderia entrar num outro... Justamente nessa dimensão, né, porque do início do teu trabalho, do início da tua caminhada com a moda, né, e aí foi pontuando isso, que está dentro da antropologia, né, aquilo que as pessoas classificam como antropologia da moda, né, que é uma antropologia da moda, em algum momento tem aquela discussão que não é só da moda, mas ela é uma antropologia que pode se dizer do ornamento, enfim, ela é uma antropologia da entrelinha e por isso ela abrange uma série de situações que inspiram aquele profissional da moda a criar. Ela vem do homem, né? E na antropologia a gente percebe que ela vem das sociedades indígenas, sociedades chamadas, ditas entre muitas aspas, primitivas. É. Não sei se posso falar isso assim, mas me corrijam se eu estiver errado. É muito mais do que a camisa da Lacoste. Né? E a minha pergunta vai nessa dimensão, né, de como é que tu percebia no teu início de caminhada, já que tu deu um pontapé lá com a roupa para o pessoal do Polo Naval, né, como é que tu percebia o ambiente para a tua criação, né, para aquele público? Do Polo Naval? Não. Partindo para a inclusão? Toda a tua criação até então, como é que tu pensa no mundo que está circulando? Pessoal, gente... Pode deixar essa resposta pro segundo bloco? Melhor para mim. Então ele vai pensando aí e a gente vai com música, né? Vamos tocar aqui um artista local da cidade aqui. Mano Rick, por que não? A gente já volta. Tristeza. Só se for no blues antigo em alguns vinil, com ar de raridade pra um som pro reflexivo, ou hostil pra encaixar um boom bap. E nessa letra de rap ressalto como pode ser bonito ou esquisito ao soar tão otimista, ou talvez perfeccionista ao tramar uma suposta utopia. Longe de ser individualista, mas meus manos que estão no corre merecem o melhor dessa vida. Um bom lugar, ar puro, sem muro, sugiro, como no sol e nas estrelas, no olhar um brilho. Meus filhos nadamos, sorriso, a paisagem, sou diamante, não é miragem, dá licença, eu também vim da lama. E por que não? não. Querer viver bem não é crime. Idealizações capitalistas, fugir do regime. Sigo os meus princípios, o material eu também quero ter. Mas não vou me negar de que preciso pra viver. Considero o progresso em cada passo dos manos. Seja em atos ou planos, inteligentes, sucessos. São emergentes raciocínios confirmando o legado de nossos antepassados. Reis que ergueram impérios, escravos são da triste ignorância. Os que se recusam a entender o que a pele preta representa. A riqueza é bem maior do que conseguiram roubar. Eu só vim buscar o que é meu e quem sabe um dia vou usar. Esse é o pensamento que faz parte de mim. Só quero que esses pretos vivam bem, enfim. Quem vai dizer que não olha bem pra mim? Olha bem pra mim, olha bem pra nós. Depois de tudo que passou não é pedir demais. Honestidade, justiça, amor e paz faz parte da prosperidade que desejo pra nós. Tenhamos mais voz, tenhamos mais voz. Pode rir, assumo o risco de ser tudo ilusão, mas sem dar chance de um dia ser real. E nem tiro pra sonho, em frente miro onde quero chegar. Atiro convicto de acertar, mas se eu errar nem vou me frustrar. Até porque seria desconsiderar a experiência dada como consequência da ação. Pior seria me frustrar e não agir, perder o foco da missão. Que o mundo só diz não, me permitir olhar além do que a nossa destina. Tava aprendendo e não perdendo tempo nas esquinas. Porque passei, só eu sei o que vi e tudo que vi. Só acredita a quem vem de lá de onde vim. Não é ostentar sofrimento, é ver além do meu tempo. Como fez os pensadores que me inspiraram. Mesmo sem perceber talvez, mas é minha vez. Mano, eu penso assim, tô entre os que não recuaram. Algema na mão, não é algema na mente. A libertação mental é um processo bem diferente. A semelhança é que exige dedicação. Entre meus manos e eu, essa é a comunhão. Mas penso, quantos morreram sem saber nem metade? Frutos da cena real, paradoxo da sociedade. Sem saber da riqueza que eles tentam nos roubar. Por isso eu vim buscar o que é meu e quem sabe um dia vou usar. Pois esse é o pensamento que faz parte de mim. Só quero que esses pretos vivam bem, enfim. Quem vai dizer que não olha bem pra mim? Olha bem pra mim, olha bem pra nós. Depois de tudo que passou não é pedir demais. Honestidade, justiça, amor e paz faz parte da prosperidade que desejo pra nós. Tenhamos mais voz, tenhamos mais voz. Quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30. Aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: "Não nos conhecemos de nós mesmos. Somos desconhecidos." Participe do nono ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, na Faculdade de Odontologia, sala 54, Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Rádio Com, agora 6 horas e 36 minutos. Retornamos com o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Meu nome é Anderson Neres. Hoje recebendo aqui o convidado Eli Golandi, do curso de Antropologia aqui da Universidade Federal de Pelotas, com o tema Costurando Antropologia e Moda, né? Uma análise antropológica, né, Eli? Dando essa prioridade pro olhar antropológico. Né? Mais específico da moda inclusiva, mas moda inclusiva é moda, senão a gente vai estar tá diferindo sim, do resto sim. da moda, né? Sim. Mas por que eu digo isso? Porque a pergunta que tinha me sido feita, se é assim que se fala em português, também não importa, era qual é a minha relação, qual é a minha visão das pessoas para quais eu crio roupas, vestuário, vamos dizer assim, que eu comecei, como disse na outra vez, a partir do polo naval, da mobilidade para os macacões, que a partir da minha pesquisa eles teriam que ser mais justos. Depois migrei para a moda inclusiva também a partir da mobilidade. Né? A mobilidade, a antropologia me ensina que ela é muito mais do que mexer os braços. Né? Ela pode te fazer mexer socialmente de um determinado nível para um outro, se é que se pode também dentro da antropologia se categorizar níveis. Mas ela começou assim, ó, eu com um certo ego, me achando um cara criativo, um cara racional, que tinha boas ideias, etc. Nas artes visuais, que era a minha atividade anterior, eu me achava muito racional mesmo. As obras que eu fazia, elas não pegavam mais pela emoção. Elas pegavam assim, nossa, como tu é inteligente, tu fez um de submarino que vira um dirigível quando tá de cabeça para baixo. Nossa, essa coisa, 1 + 1 = 2 mesmo. Eu pensava, não, a arte ela tem que ser um pouco como a música, ela tem que te pegar, né, no teu subconsciente, no que não está racional. E aí eu talvez tenha pego um caminho para, né, para, porque essa coisa, quando você não tem atributos físicos, você, a sua maneira de se relacionar é sendo inteligente, né, com as suas companheiras, etc. Então se não, então pela moda, já que eu quero ser um artista mais menos racional, eu acho que eu posso direcionar essa criatividade para moda, nessa moda, mas, sabe, que envolvia motores elétricos, né, que podem, por exemplo, um desses macacões do Polo Naval, ele tinha uma leitura biométrica no polegar para que você, quando colocasse o macacão, o fecho ele só ia fechar e abrir quando fosse o seu dedo, porque era um macacão para você. Então isso envolve tecnologia, envolve criatividade. Eu achei, não, é por esse caminho que eu vou, e a arte eu vou levar de uma outra forma. Já adianto que eu abandonei a arte, abandonei brechó, abandonei tudo para virar um antropólogo, né? Talvez seja. Mas é essa a minha vibe agora. Quando eu entro na moda inclusiva, ou na moda como um todo, a princípio, como eu falei, a partir de moda Pelotas, antes mesmo de estar na faculdade de moda, e depois entrando na faculdade de moda, eu percebo as pessoas como um estilista ou um designer. Eu percebo as pessoas de fora para dentro. como aquela frase que o Facebook atribui ao Freud, mas se o Facebook atribui ao Freud, eu não sei nem se é de Freud, né? Mas é que quando Paulo me fala de Pedro, fala muito mais de Paulo do que de Pedro. Então eu era o Paulo falando do Pedro, né? Estava falando de mim mesmo, das minhas aspirações, do que eu queria para mim a partir das pessoas com deficiência. Quando eu entro para a antropologia, eu percebo um interlocutor, eu percebo um cara que é mais importante que eu na hora de consumar um trabalho. E eu posso dar um exemplo. Eu fiz um trabalho sobre os negros dos anos 70 a partir da Coabpel, que é um condomínio aqui em Pelotas. O próprio nome diz, é uma Coab. Um dos meus interlocutores, eu trabalho sobre os negros, que a Coabpel nos anos 70 era uma forma de ascendência social, né? Quando você saía da periferia, muitas vezes, até mesmo uma casa com quintal, né, sem muros, para um apartamento que tinha, inclusive, quarto de dependência de empregada. E um supermercado, e né, essas coisas todas. E também era vizinho a casas de alto padrão. Ele me falou assim, ó, e dentro do mundo negro até talvez ele tivesse razão. Ele falou assim, nós éramos de classe média alta. Eu, obviamente, percebi que eles não eram de classe média alta. E me foi um impulso de assim... Vamos perceber melhor a sua resposta. Mas a antropologia ela não precisa disso. Ela vai pegar a resposta que ele me foi dada, porque esse é o mundo dele. É como um rapaz cego daqui, que chama Leandro, que estava lá no Lepaz, vendo estava se passando um filme, e a menina falando para ele assim, Leandro, aquela cadeira de palhinha, com quatro pés e uma espalheira alta. Ele falou assim, deixa eu imaginar a cadeira, por favor. Né? Por que que o teu mundo é melhor que o meu? Né? Por que que você sente, como eu tinha falado aqui antes de começar o programa, por que você sente a vergonha alheia de mim, se eu não sinto de mim vergonha alheia? Uhum. Né? Que papo é esse? Então, o próprio Leandro, quando ele vai escolher uma... Desculpa, Leandro, em falar em você, tá? Mas é que tem sobrenome. Se você falar que é você ou fulano, eu digo que é outro. Quando ele vai comprar uma camisa, por exemplo, a camisa tem um urso, ele não está preocupado com o urso, ele está preocupado com o toque. Ah, mas se virem esse urso... Não importa, cara, eu não estou enxergando o meu mundo, eu tenho meu namorado, adoro esse cara e o resto é resto. O Guilherme, mais uma vez, tem umas colocações interessantes nesse sentido. Ele percebe assim, convivo com alguns cegos, o pessoal usa um moletom, não combina com a camisa, será que eles estão ligados nisso? De repente eles podem influenciar que nós usemos moletons como eles, não que tenha que ser o contrário, né? O Kurt Cobain, lá com os grunge, usava a camisa do avesso. Né? A menina, aquela que casou com o rapaz do Los Hermanos, um tênis de cada cor, um all-star de cada cor. Então isso pode ser uma estética dos cegos, né? O que depende? Eu falei uma vez na Casa de Criadores lá em São Paulo. A moda inclusiva passa pelo departamento de marketing. Senão ela não vai para frente. E hoje eu percebo que ela também passa pela antropologia. É uma coisa mais difícil... E denota mais tempo, porque as pessoas não conhecem antropologia, nem eu conhecia, e talvez nem muitos de nós aqui não conheçamos. Mas ela passa pela antropologia. Por quê? Porque a antropologia, ela respeita a visão do interlocutor, da pessoa que está te dando subsídios, da pessoa que vai se vestir com a roupa que você está projetando. É uma ilusão achar que os estilistas fazem as roupas a partir da sua inspiração, ou mais que isso, porque eu não sei exatamente o que significa inspiração, a partir do que ele pretende, que amanhã nós vamos usar amarelo. Isso até pode acontecer, mas porque a indústria da moda está com um estoque de amarelo lá sobrando e precisa estocar, e precisa desovar. Mas assim, o cara da Nike, ele vai lá no gueto, velho, ele vai lá no Brooklyn para ver o que os caras estão fazendo, porque tu não vai investir R$1 milhão, é uma das indústrias mais lucrativas. Você não vai investir R$1 milhão em 700 camisas vermelhas se as pessoas não tiverem querendo camisas vermelhas para usar. E a antropologia vai lá e percebe justamente isso. Por isso que depois você vai me dizer o que... Algo sobre o meu trabalho que você me perguntou, uhum, e que eu não saberia responder. Você responde melhor que eu, porque você está vindo de fora. Né? Por exemplo, e por que ela vai nas entrelinhas? Porque ela não tem muito pudor, ela não tem muito politicamente correto. Embora tenha uma tendência dentro da academia, se seguir uma regra de uma certa ideologia, etc, etc. Mas, por exemplo, a Nike... faz um tênis, faz um cadarço. E o antropólogo percebe que aquele cadarço serve de pilão pro baseado do cara quando ele fecha um. Tu entende? Você entende o que eu quero dizer? Aquela pontinha de plástico. Sim, sim. E isso pode ser importante pra Nike. Porque o consumo de marihuana é alto. entre os caras que compram Nike. Então, é importantíssimo essa relação entre um e outro. Quando eu começo a fazer roupas para pessoas com deficiência, e isso é um caminho que é percorrido pelos concursos, pelos programas, pelos tutoriais de deficiência, quando não são feitos por deficientes, mas não é uma crítica, é uma crítica extremamente construtiva, porque eu devo a minha carreira inicial aos concursos, né, a carreira inicial que estou em meio a ela. Então, vou trazer para cá um exemplo que é muito recente. Né? A gente começou aqui com uma... Eu cheguei a ler no ar a questão do jornal, ou foi fora do ar? Foi fora do ar. Tá, foi fora do ar. Depois a gente vai ler uma coisa que foi publicada na Zero Hora hoje, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. E vamos então falar de uma coisa que aconteceu também nos bastidores do programa. Eu estava pensando aqui com um dos nossos em... Nós colocamos umas músicas aqui. A minha interlocutora, a pessoa com quem eu estou trabalhando nesse concurso de São Paulo, é cega. Chama Suri e mora em São Paulo. Que, inclusive ia participar, né? Mas ia participar, que não conseguiu. Mas no final vai ter uma... Problemas técnicos, só que entre aspas, porque não são técnicos. Problemas antropológicos. Pensávamos o seguinte, vamos pegar e relacionar músicas que tocam entre os blocos de conversa com a deficiência e com a própria interlocutora Assuri, que a princípio falaria aqui no programa. Um dos nossos também falou assim, quando for eu, mas eu compacto com todos esses um dos nossos, mas eu vou, né, quando for eu vou dizer que fui eu, mas eu também penso igual esse um dos nossos. Falou assim, pergunta para ela quando ela, que música traz a lembrança de um desses desfiles para ela. Porque o desfile ele tem música, entre aspas, tem música. Depois eu posso contar uma coisa rápida sobre música e desfile, se alguém lembrar de me lembrar disso. Porque pode ser interessante que nós coloquemos aqui a música do desfile. Muito mais para contextualizar o programa do que para agradar a Suri. Porque que também eu estou falando isso porque essa piedade pelas pessoas com deficiência é uma coisa recorrente, né? Sim. A gente até escolheu uma música aí pra agradá-la depois, mas faz parte, é um carinho que a gente tem. Mas tem muita essa coisa da piedade, né? Tipo assim, vamos fazer isso, ele vai ficar feliz, etc, etc. Quando a felicidade é muito relativa. Aí, esse brother aí me deu essa sugestão. A Suri não me respondia. Na verdade, eu que não entrava online, talvez ela tivesse me respondido. E eu pensei assim, se eu não conseguir falar com ela, se ela não me responder, eu vou pensar em músicas que têm a ver com cegueira, que têm a ver com deficiência. Eu, estilista, designer de moda. Bom, Paralamas do Sucesso, Herbert Viana tá de cadeira de rodas, Stevie Wonder, Baita Levada, Brother Cego, Tribo de Já, Reggae na Veia, Cegos, etc, etc. Aí, quando eu entrei na internet, Suri tinha me respondido. Ela falou assim, ah, Eli, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse não sei o que, não sei o que é uma coisa que eu falo assim, mas daqui a pouco eu falo o que é esse não sei o que, não sei o que. Mas pós não sei o que, não sei o que, ela me disse o seguinte, eu não lembro das músicas que eu desfilava. A gente tem uma pretensão de achar que o HD do cego é maior que o do Google, né? Toda audição que entrar vai ficar na memória, os cheiros, as coisas que impactaram, né? É como falou o exemplo que o Leandro, que eu falei no exemplo anterior. Deixa eu imaginar a cadeira do jeito que eu quero, brother. Se ela tem um urso, o problema é do urso, né? Eu sou bem resolvido, ele fala isso. Falta vocês resolverem. Aí, porque aqui somos, né? Pessoas sem deficiência falando de deficiência. E ela falou assim, olha, mas eu gosto de tal música. Qual é o Califórnia? Vai tocar no final, Suri. Seria surpresa. Ele gosta de tal música. Hotel California. O que ela gosta? Ela gosta de música, porque ela é cega, ela não é surda. E se fosse surda, poderia gostar de música. Existe vibração, existe coral de mudos. Mas assim, toda música é inclusiva. Então, como é que eu... Aí, por acaso ou não acaso, o que se percebe aqui hoje? Errei como estilista, errei como designer de moda. Mas a antropologia nos resgatou. Mano Rick, na rádio, é inclusão. A Rádio Com é inclusiva, musicalmente. Então isso importa muito mais do que a cegueira da Suri, nesse sentido. E aí, faço uma outra provocação, que isso não foi nenhuma provocação. Digamos que a Suri me dissesse assim: Eli, eu adoro sertanejo universitário. Eu ia chegar assim: amigo, vamos botar um sertanejo universitário em todo o programa. Isso ia causar estranheza na Rádio Com. Somos pseudos intelectuais, somos universitários, gostamos do, né, do Trio Mocotó, lá do Samba Rock dos anos 70, gostamos do... Galinha Pintadinha. E aí o que que acontece? Sertanejo universitário, se ela tivesse escolhido, tocaríamos aqui. E seria inclusão. Né? Sim. Uhum. Continuemos. Então, é só esse tipo de percepção a gente só consegue através da antropologia, né? Sem então, dúvida. Então, a importância da antropologia na moda e em todas as outras áreas da arte, que muitas vezes as pessoas não são incluídas, teatro, música, enfim. E a antropologia da moda que a gente está falando hoje, se não fosse antropologia, eu acho que a tua visão seria completamente outra nessas relações, sem dúvida, né? Seriam outros trabalhos, principalmente não teria sido entrevistado aqui hoje, exatamente, né? Na verdade, conversando com vocês. Sim. E eu ainda vou além. Você falou de arte, de expressão cultural. Eu vou pro produto mesmo. Sim. Pra inclusão a partir do capitalismo sem preconceitos. É aquilo que a gente estava falando da Ford. Se não fosse dedo de um antropólogo, então não seria o que a gente está vendo hoje, que tem esse tapete que vira uma rampa, né? Então, e tem uma antropóloga chamada Elaine Jacoubi, que ela fala de um profissional do futuro numa entrevista, que chamaria catalisador de ideias. Ele trabalharia junto com o antropólogo para que ele tivesse técnica. Ele poderia ser publicitário, ele poderia ser engenheiro, ele poderia ser designer, para que o antropólogo, que não tem essa técnica de executar o produto, pudesse trabalhar como uma dupla de criação na publicidade, que antigamente, não sei se hoje em dia ainda é, era o redator e o não sei o que, era o cara que fazia o cartaz e a imagem. E o outro fazia o texto. Um não fazia as duas coisas. Ou até no próprio jornalismo tinha um jornalista e o câmera. Hoje não. Tem jornalistas que já são o próprio câmera. Então, ela trabalha justamente nisso. E já que eu tenho uma formação em designer de moda, junto ao Lepaz, nós conseguimos formar uma equipe onde a gente consegue transformar o desejo da pessoa deficiente, pra, no caso da Suri, para esse look, né, que seria a roupa como um todo, porque a roupa não precisa ser só roupa, pode ter acessório, etc. Mas para esse look, a partir da visão antropológica e da, me foge a palavra quando você, da execução técnica. Então, meu TCC, ele vai agregar um produto, que eu não sei, pode ser um capuz, pode ser um anel, pode ser um produto a partir do Lepaz, né, que é o Laboratório de Pesquisa Antropológica da Imagem e do Som, lá da UFPEL, né, capitaneado como capitão da nossa embarcação, né, pela Cláudia Turramagni. E então também é uma novidade dentro da antropologia, que trabalhamos tanto com a nossa continuidade na academia, né? Que nós vamos nos tornar doutores e vamos ser professores, não sei onde vai ter tanta sala de aula para a gente, né? Agora com essa política que talvez não dê continuidade a isso. Então é preciso que nós nos abramos para, se é que existe essa palavra, esse termo abramos, para esse tipo de... E não é que vou me tornar um capitalista com K, né, para falar de Rússia. Eu posso, através, isso é uma coisa que até o Eremitz, que por incrível que pareça foi ele quem me colocou as melhores links de antropologia do produto e antropologia nesse sentido, nós podemos chegar lá nesse navio, nessa grande nave, como diria Fellini, La Nave Vai, e dar aquele pequeno buraco, né, a partir de dentro do sistema. A gente não precisa ficar aquela coisa de vou jogar, né? Não, a gente pode convencer, né, que o produto ele pode abranger a todos e ser vendável. É uma porcentagem pequena, como tu falasse agora, qual é 40 e... Qual é a 23%. Porcentagem? 23%. Nos anos de 2010, ou seja, 18 anos antes, era 14,5%. Sim. Existem coisas que fazem crer que a deficiência ela pode aumentar. Nos Estados Unidos, que é um país que se envolve em guerras, tem muito mais gente paraplégica. Sim. Outras coisas nos fazem crer que pode diminuir. Porque os carros com sensores no futuro já não vai ter tanta batida, tanto... E o acidente automóvel é uma das coisas maiores causas de deficiência muitas vezes. Uhum. Mas esses dados eles vão crescer E o deficiente, ele hoje é um consumidor em potencial, é um consumidor que até pela questão da legislação, existe um número mínimo que as empresas precisam contratar. Mas mesmo assim, ele é 1%, né, que tem a capacidade de consumo, vamos dizer assim. Eu tenho uma pergunta nessa questão do consumo para te fazer, já que tu é deste meio. Em 2016 teve a Paralimpíadas. E foi, é um evento mundial, né? Então teve grande visibilidade. Eu queria saber o que, que foi feito, se houve realmente essa visibilidade, foi dada a esses atletas, e o que foi feito nesse âmbito de criação e de visibilidade, se houve realmente ou se foi um período passageiro que não agregou em nada. Bom, pessoal, vamos para mais encerrar esse bloco. Então, se alguém quiser entrar em contato com a gente, é pelo telefone 3222-1571 ou pela nossa live no Facebook, nós nos outros Antropofonias e Charlas. E agora a gente vai encerrar esse bloco com a música Mandingueira, do Bid e Elza Soares. Isso aí. E a resposta do Eli vem no próximo bloco. Como sempre. Vamos lá. Correnteza é isca e fisga, sinuosa e sorrateira, é corda de roda, armadilha mandingueira, é flecha e cega, o coração quando acerta é frio e brilha. Faz com que o olhar se perca. Tua beleza, esplendor da natureza, tudo despreza e não vale o tanto pesa. Tua beleza, esplendor da natureza, tudo despreza e não vale o pano. perca. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com, 104.5 FM. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Toda sexta às 10h30 na Rádio Com, 104.5 FM. As minas estão na rua feira. Conexão fechando ideias. É o levante de quem cansou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico. Seja mais um. Olhares, produção e apresentação, Álvaro Barcelos. Entrevistas, debates, histórias amorosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, 9h às 10h30 da noite, aqui na Rádio Com. De pássaros, como de pássaros, dias você faz escolhas e são elas que decidem o seu futuro. Com a política, a economia, a ecologia também é assim. O futuro delas depende das escolhas que nós fazemos agora. Aquilo que você compra para comer, para vestir, para usar, ajuda a decidir o futuro que vamos ter. Em resumo, todo consumo é um ato político. Em Pelotas há várias opções para o consumo responsável. Uma delas é a Feira Virtual Bem da Terra. Economia solidária, consumo responsável, comércio justo. Uma ligação direta entre quem produz e quem consome através do trabalho coletivo e da autogestão. Quer saber mais? Não acesse a internet. Vá a uma das oficinas de acolhida de novas e novos consumidores e converse olho no olho. Todos os sábados, 10 da manhã, no prédio do antigo Colégio Santa Margarida, na Anchieta com Dom Pedro II. Esperamos você lá. Rede Bem da Terra, comércio justo e solidário. Então, retornando com o programa Nós Nos Outros, o último bloco aqui, recebendo hoje o convidado Eli Goland, aluno do curso de Antropologia aqui da UFPEL. Conosco também Margot Menezes aqui, nos auxiliando, Gerson Machado na mesa, Águia do Carvalho e Angélica Mortágua aqui com a gente. Sim. Não, mas antes do Águia, vou responder ao Gerson. Claro. Na verdade, eu não vou responder, porque eu não tenho uma opinião formada nesse sentido. Sobre a relação das Paralimpíadas, da importância real delas, da relevância real delas e do legado que elas deixam. Bom, eu acho que não só as Paralimpíadas, como até as próprias cotas de inclusão, elas são uma espécie de rupturas dentro do status quo da sociedade, né, do que é tradicional na sociedade. E são de suma importância. Eu não sei nem como elas conseguiram se instituir dessa forma, tão grandiosamente, que toda Olimpíada tem uma Paralimpíada. Eu desconfio que tem algum apelo comercial, de empresa por trás, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Eu acho que são extremamente importantes. A abertura do Brasil, eu acho que foi muito legal, sabe? Aquela radicalidade do cadeirante subindo, pulando a rampa como um skatista. Nessas questões são muito interessantes. Eu ainda sonho um momento onde uns não deficientes vão praticar basquete em cadeira de rodas, Arremesso de peso em cadeira de onde não deficientes e deficientes vão compactuadas mesmas, do mesmo esporte, independente da deficiência. Onde eu vá pegar o meu carro, botar minha cadeira no porta-malas, ir até o parque e jogar com os caras. E o que é cadeirante acabar também usando uma prótese, alguma coisa, deixando de ser cadeirante. Talvez seja, também entre nessa questão desse viés, né? De quem é poder fazer coisas que pessoas que caminham façam e quem caminha poder também usar uma cadeira, né? Eu não entendi direito, não vou responder agora, a gente conversa no bar. Não, mano. Até eu vou adiantar, galera, assim, ó, a gente vai estar no mercado público ali na esquina da 15 com Tiradentes. Já fez o anúncio. Uma mesa, né, bebendo água, cerveja, energético. Quem quiser participar de uma conversa posterior ao programa, que apareça lá, vai estar eu e Gerson. Aí a gente vai conversar sobre isso, que é um pouco complexo, a questão da prótese, o quanto essa prótese representa. Porque às vezes quando é opcional, até um nome estranho como o meu. Se meu pai me deu esse nome, as pessoas assim, bah, Sifu, não pode trocar, o teu pai te deu esse nome, coitado do cara. Agora, hoje em dia, tu já pode trocar um nome. Chama Eligolante, posso mudar. Eligolante, qualquer juiz vai lá e vai mudar o meu nome. Então, já que é opcional, eu posso, né? Ah, tem porque eu quero. E tem uns caras em São Paulo, que são da área da física, da área da antropologia. Inclusive, um deles, me foge a palavra, foi a Cláudia Magni, ela me sugeriu. A tese dele foi essas teses da CAPES, a premiada de todas as teses da CAPES, que falava de inclusão, o homem ciborgue, entre aspas. Tem um deles que tem uma teoria seguinte, uma teoria futura. No futuro, pessoas tirarão o seu braço, colocarão uma prótese para competir no mercado. Então, não vou te repetir nesse sentido, pode ser que o cara seja um grande viajandão. Se você olhar a foto dele, você vai ter um preconceito em relação à moda, porque ele é um cara que se veste loucamente, né? Mas é um PhD cientista. Então, o que eu sei é que muitos dos meus modelos, e já existe um recorte socioeconômico dentro desses desfiles, porque são modelos com poder aquisitivo alto, muitos deles são para-atletas. São atletas de vela, de atismo, são atletas de corrida, de tênis de mesa, de uma série, mas muitos deles não deve ser um acaso, né? Porque na antropologia os acasos eles são explicados muitas vezes. Eles são para-atletas. Então, eu não sei se é como você dizer assim, como muitas vezes eu pensava. Quando você quer se concentrar, você tapa os ouvidos, às vezes, né? Às vezes você tapa os olhos. Então, obviamente, né? As pessoas com deficiência, muitas das deficiências te dão aptidões que se sobressaem às pessoas que não têm essas deficiências. E aí os esportes paralímpicos agregam a maioria dos meus modelos, vamos dizer assim. Será que eu não caio naquela de que o negro é feito para o samba e para a corrida de 100 metros rasos, né? É uma coisa a se pensar, mas é muito complexo. São 4 anos de estudo lá no FPEL. E às vezes 2 turnos, viu, galera? O Enem tá aí, eu acho uma boa opção. É hoje? É amanhã? É amanhã. Amanhã. Tem uma outra questão? Posso entrar no look da Suri? Que a gente, pode, acho que que a gente volta lá para a tua questão que o Agro tinha colocado exatamente. Só para colocar a importância da antropologia, eu estou aqui para fazer realmente propaganda da antropologia para quem ainda não cursa, para quem cursa ou para quem já cursou. Eu acho, usando a mesma palavra, o grande esquema. É o grande esquema. É tudo ao mesmo tempo agora. Sim. E não tenho o que dizer. Como eu trabalhei com essa modelo dessa vez? É que talvez seja difícil, né, as palavras como interlocutores e, como diz o Gerson, né, o lugar de fala, né? Então, para você falar da periferia, você tem que ser da periferia, etc, etc. A antropologia, ela tem essas questões a serem discutidas. Eu trabalhei com o Lepaz, eu trabalho com o Lepaz nesse meu projeto, né, que são algumas pessoas que tá, né, não sei se eu vou esquecer o nome de alguém, melhor não falar, né? Mas é aquela galera que sentou comigo e me deu muitos toques semana passada, e vamos conversar de novo segunda-feira. Pra Suri, eu perguntei a primeira coisa para ela, via internet, quantas roupas ela possuía em casa. Na verdade, são peças. Isso pode incluir toalha de mesa, aliás, toalha de banho, pano de prato, coisas que têm etiquetas. Esse era o meu pressuposto. Ela me falou assim, ai, Eli, nunca ninguém me perguntou isso. Que legal. Eu falei, bem-vindo ao mundo da antropologia. O que eu descobri com isso? O que ela me fez perceber com isso? Que uma média que temos esse tipo de peças em casa é de 60 peças, entre roupas e essas outras coisas. E aí você vai dizer assim, ou eu vou dizer assim, será que isso é uma coisa porque ela é cega? tem diferença? Não, eu comecei a pesquisar na minha casa, em casa. Essa é uma média entre outras pessoas. Você pode fazer isso na sua casa e mandar um via Face lá pro programa, né? Qual é o número de peças, a gente já faz um campo aqui. Então, por quê? Porque uma etiqueta que tem uma informação escrita, que necessita da visão para que você perceba essa informação, que a única função da etiqueta é essa, ela não tem utilidade para a Suri. E parece pouco, mas você juntar 60 etiquetas, elas estão cada vez maiores. Vocês vão ver as roupas agora, elas têm etiquetas de quase 30 centímetros, elas são dobradas, né? De quase 25 centímetros. Então as etiquetas estão cada vez maiores, elas não servem para nada. A gente pegou essas etiquetas da Suri, que não são 60 etiquetas, são em média duas etiquetas no mínimo por peça. E vimos assim, que peça a gente pode fazer com essas 60 etiquetas? E aí criamos lá uma peça, existe uma cláusula de que você não pode falar das peças do concurso, entendeu? Uhum. Mas criamos essa peça, que tinha que ter 60 etiquetas, porque ela era muito mais do que uma roupa. Ela era simbólica, ela era antropológica. Então o que você pode fazer com isso? Um casaco? Não, não deu, não se fez manga. Então se faz sem mangas, por quê? Porque não importa, não quero manga, eu quero saber o que eu posso fazer com esse pedaço de pano que não serve para nada. E também a gente não pode cair no lugar comum de dizer assim, coloca um braille e tá bom para tudo que é cego, porque nem todos leem braille. Coloca um velcro e tá bom para todo mundo que não tem mobilidade nas mãos. Até porque o velcro ele não vai ter mesmo caimento das nossas roupas, ele vai ser aquela coisa meio dura. Então a coisa é um pouco mais complexa. Cabe ao mundo da moda, cabe às pessoas que consomem moda, cabe à publicidade e cabe, puxando para nós aqui, sobretudo, a antropologia. Sim. E aí o Agdo havia me falado... Você falasse isso no ar sobre os stickers? Não. Então não, coloca não. Aí o que a gente conversou, por favor. É que a gente, pessoal... Faz a pergunta. No comercial, né, nós estávamos conversando sobre a criação do Eli e a partir do momento que todos se apropriaram dos escritos que estavam no site do Lepage, tinha a narrativa do Eli falando sobre como ele via ali principalmente a festa de confraternização das Olimpíadas, né, aquele mundo de gente de vários países que traziam várias cores, enfim, faziam um mosaico interessante. E aí eu tive pensando até que ponto, né, está inserido nesse processo de pensamento, de criação, né, o Eli, a minha experiência com a experiência dele com os stickers, né, e porque para mim tem tudo a ver com isso que ele está criando e com o que ele criou para a Suri, essa experiência com os stickers, a partir da narrativa dele e a experiência com os stickers, eu pedi para ele dar uma pincelada para a gente de como ele percebe isso, se ele percebeu isso anteriormente ou não, e como sim, isso, sim, de repente surge na obra, na criação dele. Acho que antes disso é importante colocar para a audiência o que é o sticker. Stickers são adesivos, cartazes de rua, a princípio de arte urbana, mas o urbano ele pode, não é só na rua, né? Uma galeria que é dentro de um prédio é urbano, o metrô é urbano, onde tiver acesso público é urbano. E algumas pessoas chamam de lambio, que é um cartaz, eu englobo tudo como um sticker. Que seria também chamado de pós-grafite. Então são expressões, principalmente visuais, ou ele pode não ter nada desenhado, mas ele também está ali, que você coloca no meio urbano, a partir do papel, a partir de um suporte, que nem sempre é bidimensional, é coisa muito aberta, tão aberta quanto a antropologia. Você vê nas versos das placas de trânsito, se você prestar atenção nos postes, você vai ver muitos deles. Eu profissionalmente trabalhei com sticker durante muitos anos, talvez, certamente mais de uma década, principalmente em São Paulo, também em Berlim, nesse sentido. E o que me interessava muito nos stickers era a memória. Porque o sticker não é só você colar o adesivo, muitas vezes é você retirar o adesivo e levar para casa. Tá tirando o patrimônio, tá destruindo a obra. Não, isso faz parte do mundo dos stickers. É você retirar o adesivo também, porque ele tem essa mobilidade. Então o que me interessava muito era a memória. Eu levava um sticker para casa desgastado, que já passou por dois verões, então o sol desbotou. E aí o que tem por baixo dele desbotou só a parte, porque a parte que estava por baixo deste não desbotou, então tem duas cores, a cor foi colorida pelo tempo, sendo redundante em cor colorida. O pigmento foi colorido pelo tempo, foi descolorido pelo tempo. E eu tive esse insight há duas semanas, quando eu estava fazendo essa peça para a Suri, que na verdade essa peça vai ser retificada, porque eu quero que ela me coloque... Eu vou falar uma coisa antes, eu sou um pouco esquecido, aí tu me lembra de novo essa coisa de sticker, tá? Porque eu tenho que responder para mim mesmo uma coisa que eu tinha falado da Suri. Ela também não está falando ao vivo, porque ela me disse que não tinha... que não tinha firmeza em me falar da roupa dela. Eu disse assim, Suri, esse é o grande esquema. Essa é a grande resposta. O quão existe um abismo entre quem desenha a roupa, quem pensa a roupa, quem transpõe, quem transcreve a roupa para você e quem vai utilizar a roupa. Por quê? Porque eu passei nesse concurso porque eram 20 pessoas a partir de um desenho, de uma ficha técnica e de um painel de inspiração. Esse meu desenho e essas três coisas estão junto com o meu nome bem grande, minha foto, no catálogo do concurso. Se eu morrer amanhã e não for pro concurso, minha roupa não vai. A Suri não vai, mas o catálogo tá lá. Comigo, com a minha foto, com o meu nome, com o meu desenho, mas a Suri não tá lá. E nem vai estar no catálogo. Então até que ponto aquilo é uma criação minha, ou aquilo é uma criação para ela, ou aquilo é uma criação minha com ela? Então, se ela não está aqui hoje, é porque eu não consegui que ela pensasse a roupa pelos olhos, ou pela visão, ou pela falta de visão, pela percepção dela. Então, essa não resposta, como nós estudamos os não lugares, é uma ótima resposta. Então, por isso, só para justificar o que ele tinha colocado, o Anderson, né, da não presença dela. Agora, voltando aos stickers. O que acontece? Quando eu percebia que algumas etiquetas, das quais eu agradeço ao Guilherme mais uma vez, porque quando eu estava montando esse look, eu estava montando tudo de cabeça para cima, bonitinho, etc. E o Guilherme assim, Eli, vamos colocar etiquetas de cabeça para baixo, vamos colocar etiquetas viradas de um avesso. Eu assim, ixi, olha que caminho que eu estava, né, de designer de moda. Porque a visão dela, e a percepção dela. Quando eu peguei uma das etiquetas que estavam gastas, ou seja, aquela roupa foi mais usada que as outras, nisso a antropologia já consegue, a partir da cultura material, perceber, para um cara que vende roupa, opa, essa etiqueta está mais gasta, num brechó que tu compra roupa de segunda mão, nossa, todas as roupas que tem o distintivo do Internacional estão gastas, as que tem do Grêmio não estão. Isso quer dizer alguma coisa, né? O Inter está jogando mais. O Inter, né? Alguma coisa tem. A gente tem que descobrir. Então, o que eu pensei? Assim, pô, é a memória que eu tinha nos stickers. É a memória que eu tenho no papel. Percebi isso há duas semanas. O Agno, que é um antropólogo, está na academia para se formar em antropologia. Somos amigos, né, das aulas da Turra Magna de antropologia visual. Filmes, né, vídeos etnográficos, coisa linda. Me falou que já tinha essa percepção há muito. Quando recebeu o meu trabalho, fez essa ligação. Até porque ele é um ex-pichador. Então... Saí da pista faz tempo. O que é que eu faço? Como é que eu vou responder essa pergunta? Passando a bola para ele, porque falar de mim, da minha percepção, não é como falar de fora. Né? É o que a gente fala em artes visuais, o dilema do cavalete. Aquele pintor clichê que tem aquela boininha, aquele bigodinho Salvador Dalí, que ele pinta o seu quadro, o seu cavalete, ele dá aquele passinho para trás para ver a obra e volta a pintar. Esse passo para trás, esse distanciamento, permite a observação para a execução. E já que eu estou executando, eu não consegui perceber o quanto o sticker me influenciava. Nessa questão, como ele falou, nas Paralimpíadas você percebe um monte de gente. No concurso também, são diversas deficiências. E dentro da sua deficiência, existem inúmeros tipos de cegueira. Inclusive o nosso colega de aula que usa óculos, você não sabe que é cego, entre aspas. Então, com a palavra do nosso antropólogo aí para falar do entrevistado. Aspirante. é isso, né? Passei a pesquisar sobre a tua produção para vir para o pro programa com um pouco de informação acerca do teu trabalho, enfim, e eu percebi isso, né, através das nossas conversas lá na disciplina de vídeo etnográfico com a professora Cláudia Turra. Eu pensei, logo me remeteu ao sticker, né, quando você começou a falar, a narrar no texto lá que estava na internet, no site do EPAGE, sobre o mundo de gente, aquela colcha de retalhos, digamos, étnico ali da Paralimpíada, né? E me remeteu logo ao sticker, quando a gente conversava sobre sticker em sala de aula, algum vídeo que... enfim, eu estava conversando sobre várias coisas, aí eu falei com o Anderson sobre a influência dos vídeos que a gente via na moda também, como que isso se reflete na moda, né? O próprio Nanook do Norte, de que forma, de repente, o Nanook influenciou a moda. Sim, né? Sim. Enfim, outros filmes que foram marcantes para a cena e para a antropologia visual. Sim, ressaltando que essa relação, né, com a moda não é nova, né? Não é nova. tem o, os Bororo, né? Levi Strauss, lá nos Tristes Trópicos, já evidenciava isso aí. É. Então, nós conversávamos sobre isso e eu digo, cara, mas a obra do Eli, ela tá bem influenciada pelo sticker, né? Pela produção dele, pela atuação dele, a imersão dele no sticker, porque a peça que ele fez para a Suri é o sticker, né? É uma arte que desenha um espaço da cidade. Que se consolida no coletivo, né? É, se consolida no coletivo, ela te traz quem está na rua, ela traz você que está na rua para pensar sobre alguma situação específica tua e que o artista não está percebendo, mas ele está te chamando para refletir a partir de alguma coisa no sticker. E a construção da peça com as etiquetas, ela é puro sticker, né? A obra dele no sticker, ela reflete esse envolvimento dele com o sticker e o recado que ele está mandando, mesmo que sem perceber. Perfeita a colocação. Através disso, né? Toda essa produção, quem sabe até que ponto a antropologia também influenciou nisso, claro, não sei até que ponto, mas eu atribuo ao sticker, né? O sticker foi a grande chave para isso. Urbana e coletiva, vamos pegar por aí, tá? Não só da questão artística, porque você cola um sticker num lugar que não tem nenhum, daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem 30. Você tem um poste que não tem placa, você põe um saco de lixo, daqui a pouco tem 3, daqui a pouco tem 10. Então não é só a arte. Uhum. Você põe ele no saco de lixo, o teu vizinho que ia botar lá na outra quadra já põe aqui junto. Então é uma relação coletiva, que se dá no coletivo. E as relações de deficiência, e acho até que de outras diferenças de aparência, estética, etc., elas se dão no coletivo. Quando você diz que você precisa de um guia, quando alguém precisa empurrar sua cadeira, porque você não tem os membros anteriores formatados. Eu acredito que até a própria consolidação das cotas, digamos, as cotas para negros, que é o que me atinge, sem os brancos, você não consegue fazer cota para negro, se você não convencer os brancos. Então não se faz algo com um único segmento sem a participação dos outros. Então, e essa heterogeneia, né, do sticker, uhum, essa estética, às vezes mal acabada, porque o sticker ele permite, e é uma coisa que a antropologia permite, isso é um outro ponto, não sei se vai dar tempo, mas conversamos lá no mercado, porque eu queria falar de uma outra coisa, ela não é bem acabada como eram as artes visuais, o desenho do croqui é lindo. Tinha que ser assim, pô, eu sei desenhar. E a moda, ela permite croquis que não são bem acabados. Não precisa ser um desenhista. E na moda inclusiva também. Você, eu já ganhei um dos prêmios em Santa Catarina, agradeço muito. Temos agora, porque eu vou participar desse concurso em São Paulo, o 10º concurso, e também num outro, no mesmo dia em Santa Catarina, que é o 6º concurso de moda inclusiva Brasil Sul. Eu fiz um desfile, né? Eu participei de um desfile onde tudo que eu planejei deu errado. Das questões tecnológicas. Essa bolsa, uma bolsa que tinha um motor que levantava a chave do cadeirante, nada deu certo. Eu tava, as modelos tiraram as roupas, estavam no elevador para ir embora quando anunciaram que eu era o primeiro colocado. Eu falei assim, mas como? Eu até me joguei no chão, tá no vídeo, me atiro no chão, assim, tipo, eu não acreditei. Como? As coisas não funcionaram sem ele. A gente não busca a perfeição nesses concursos. Isso um jurado me falou. As questões são de intenção, de uma série de outras coisas. E o desenho antropológico, ele permite coisas que o desenho, até vou usar uma palavra mais bonita, ou uma palavra que eu gosto muito, a barca, porque o barco, ele, né, ele anda, ele se desloca. Coisas que o desenho artístico não abarca. Se você desenha sem muita técnica, você é um naif, você é um ingênuo, você está lá naquela parte. Se você é mais rebuscado, mais semiótico, você pode ser um minimalista, você pode ser um expressionista, você pode ser um acadêmico se você faz a realidade como ela é na tela, que às vezes nem é arte para algumas pessoas. E na academia, você busca, a partir da expressão do desenho, o que ele, de fato, quer comunicar. Se nós entrarmos na sala do Lepaz lá, que tem paredes coloridas, pintadas os tijolinhos para as pessoas, quando eu entrei para a faculdade, pensei assim, ó, nossa, se eu me formar a partir do Lepaz, eu vou ter que tirar umas fotos de formatura nessa parede horrível, tudo mal pintado, coisa mais feia. Agora eu aprendi que aquilo ali é muito lindo, cara. Aquilo ali não tem essa preocupação estética equilibrada que quando eu estudei moda nos anos 90, né, no início dos anos 90. Então se botasse uma coisa de um lado, tinha que botar outra do outro lado para equilibrar. Na arquitetura também era assim, um pilar de um lado e outro do outro. O que meio que subverteu isso assim, de forma pontual foi o ninho de pássaro, aquele estádio das Olimpíadas. que tinha aquele monte de corte para todos os lados, antes daquilo não tinha coluna disposta como aquilo. Possivelmente aleatório. E quando eu falei assim do coletivo, de precisar do outro, eu falo de um aplicativo que chama On My Eyes. Tem pessoas que estão lá disponíveis e a pessoa cega, me foge a palavra, ela vai lá, quando eu vou entrar nesse aplicativo, ela entra nesse aplicativo e vê quem é que está de plantão. Se está no supermercado, você aponta esse aplicativo para um produto, assim, que preço é esse aqui que eu não estou vendo? Nossa. Que produto é? E a pessoa que está lá em plantão, isso demora a média de 1 minuto e meio para você ser atendido. Você vai... Agora já existe um óculos, aí é pago, onde você clica e já vai ter aquelas pessoas que já ganham para isso e que fazem isso. É o óculos, aí é o marketing, que eu falei da porta do marketing, já entrou assim, óculos para cegos ver. Depois, se tiver um outro... Na escrita, a gente vai conversar também sobre o Google... O Google Glass, né? Por que não deu certo? Dizem que é por causa do design, etc. Um minuto? No All My Eyes, eu ia fazer com a Suri isso. Suri, vai lá no teu guarda-roupa, eu quero ver que roupas que tu tens, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a antropologia me ensinou o seguinte. Eli, pergunta pra ela que roupas que ela tem. Olha, não pelo aplicativo, olha pelos olhos dela. Agora eu fechei com uma voz bem grave pra nós acabarmos nesse assunto. É isso aí. Então, beleza, então. Queria agradecer eu aqui. Eu que agradeço, sem palavras a todos. Que a gente já estava um tempão, né? Lepaz na veia. Obrigado trazer a todo esse programa todo aqui para a rádio. E ressaltar a importância, né? Desse segmento para a antropologia, né? Que enquanto uma ciência, né? Que procura abarcar, né, os aspectos das sociais. Usou o termo abarcar, viu? Culturais, né? A vestimenta, né? A moda, ela tem um potencial bem rico, né? Então. Precisa ser mais explorado aí, né? Por nós antropólogos e... Com certeza, acho que é um tema de grande importância pra gente. Acho que a partir dessa pequena pesquisa do trabalho do Eli, tem muita coisa que me chamou muita atenção. Não levem tão a sério as camisetas de Che Guevara. A moda subverteu e elas são iguais às do Mickey. Então, a gente fecha com música nesse sábado aí. Que é... Agora é pra Suri, meu amor. É, sim, tudo pra sim. Você. Então, Suri, um abração aí. Hotel California do Eagles e até o próximo sábado. Isso aí. Valeu, Suri. Muito obrigado. Curti pra caramba. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their